Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam então muito bem-vindos ao programa de hoje das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, em que olhamos para a liturgia de domingo, dia 14 de julho, o 15º domingo do tempo comum. Seu Padre António Loureiro está comigo nesta manhã. Seu Padre, seja bem-vindo ao nosso programa das Palavras de Esperança. Muito obrigado, Liliana. Uma saudação a todos os nossos ouvintes. É sempre um gosto podermos estar aqui. Possivelmente agora uma voz mais repetida, porque antigamente alternávamos. Mas pronto, estamos aqui para refletir sobre a realidade do mundo, a realidade da Igreja e, sobretudo, sobre a liturgia do próximo domingo. Acredito que não seja um esforço, não é, seu Padre? É sempre bom partilharmos palavras de esperança. Às vezes é que temos que fazer aqui uma organização na nossa vida um bocadinho mais rigorosa, não é verdade? Exatamente. Para que possa estar presente. E vivemos num mundo necessitado de esperança, e é muito interessante que justamente a esperança é o tema do próximo ano jubilar, 2025, 2025 anos de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, em que o Papa convoca a Igreja para um sínodo que tem como tema justamente a esperança. Então será também este tempo o nosso coração se possa encher da verdadeira esperança que está em Cristo. Muito e bem. É isso que queremos celebrar. Muito bem, seu Padre está aqui comigo, mas daqui a pouco vai acontecer na Igreja de Oliveira do Hospital um casamento, nada a admirar, não é? A não ser que agora comece também a ser prática a realização dos casamentos à sexta-feira. Começa a ser uma realidade. Isto é só mesmo uma curiosidade, não é? É de vez em quando acontece. Acontece. Às vezes é? Tem a ver com a organização familiar, mas sobretudo penso com os locais de eventos, que nem sempre estão disponíveis ao fim de semana. Então, pois, os noivos ou os batizados, também já houve batizados também? Durante a semana, portanto, poderão organizar-se liturgicamente, o valor é o mesmo. Portanto, o valor é o mesmo, portanto, nada altera, não é? O valor do sacramento que é registrado, não é? O impedimento é, às vezes, a dificuldade é mais porque ao dia, durante a semana trabalha-se, então, normalmente, pretende-se ou prefere-se o fim de semana. Pronto, mas de vez em quando acontece, sim, também, poder ser durante a semana, ou neste caso sexta-feira, já não é a primeira vez, mas pronto, então os nossos votos é que os noivos aproveitem bem e as famílias, seja um dia feliz. Continua, seu Padre, a haver jovens que optam pelo matrimónio, isso é bom? É bom, não é? Curiosa a pergunta, continua a haver. Continua a haver. Exatamente. Antigamente eram quase todos, agora continua ainda a haver. Alguns, nota-se que, efetivamente, menos casamentos. Se antigamente se faziam 30 casamentos, agora fazem-se 3 ou 4. E às vezes já com o batizado dos filhos, não é? E às vezes também já acontecer. Com idades mais adultas. Mas pronto, eu penso que o desafio do casamento cristão continua a ter a mesma validade. Muitas vezes as pessoas optam, já me disseram aqui, não é? Eu gostaria de me casar, mas não posso porque fica muito caro. Muito caro. E às vezes também é um impedimento, temos que entender que a sociedade evoluiu neste sentido. E é muito exigente, não é? E acaba por ser, é uma festa. Pronto, então olha, cada um saberá o que é o bom caminho, mas penso que o sacramento do matrimónio cristão continua a ser de máxima importância e que se constitui a família cristã, e oxalá também os nossos jovens possam recuperar o sentido cristão do amor, que compromete a vida inteira e a pessoa inteira, compromete, portanto é um projeto de vida, porque hoje também há muita dificuldade em assumir um projeto de vida. Vamos ver, isto é enquanto horário, depois é verdade. Trocas e consegues outro. O projeto cristão do casamento é exigente, já foi no tempo de Jesus, de tal maneira que quando São Pedro e os apóstolos escutaram a exigência de Jesus, até disseram, Senhor, se assim é melhor não casar-se, porque é tão exigente. É um desafio. Mas, ao mesmo tempo, é a realização, diria, elevada ou máxima daquilo que é a experiência humana do amor, em que alguém é capaz de se comprometer de por vida com outra pessoa. É verdade que às vezes não resulta bem e às vezes as pessoas vivem juntas suportando-se, mas o sacramento do matrimónio é viver junto, amando-se e realizando-se. Esse é que é o grande desafio. Oxalá isso também possa acontecer nestes jovens que hoje se casam e em todos aqueles que optam por casar-se pela Igreja. Muito bem, que sejam muito felizes, não é? Exatamente. Que seja um casamento duradouro, é isso que desejamos aos noivos. Foi só aqui um à parte pelo facto de agora começar a ser mais comum a realização dos casamentos à sexta-feira. Sr. Padre, vamos então olhar para as considerações que nos traz. Realizou-se no fim de semana passado a peregrinação a Fátima, peregrinação diocesana, não é verdade? Exatamente. Correu tudo bem. Um momento importante em que o seu bispo, com muitos padres, eu não pude estar, tive aqui um batizado, mas com muitos padres, muita participação de fiéis, e é sempre um momento bom e marcante. E queria só recordar um parágrafo do homilia do Sr. Bispo, que me pareceu interessante, e dizia o Sr. Dom Virgílio nesta celebração: a Igreja é memória viva de Jesus. Se nos afastamos da Igreja e começamos a caminhar sozinhos, perdemos a memória de Jesus. Ele deixa de ser relevante para a nossa vida. A fé começa a desabar e torna-se indiferente. Se nos afastarmos da Igreja, perdemos o sentido e a necessidade da oração, e se ela desaparece, a relação pessoal com Ele, que alimenta a fé, fortalece a esperança e funda o amor. Portanto, o Sr. Bispo, neste trecho, né, da sua homilia, está efetivamente a convidar-nos a que vivamos a fé participando na comunidade, sendo uma fé vivida não só individualmente, mas em comunidade, uns com os outros, em Igreja. Porque senão torna-se pura subjetividade, é aquilo que eu quero, que eu necessito, que eu me autofabrico. E perdemos esta relação pessoal com o Senhor. Aliás, Jesus já no Evangelho disse isso: quando dois ou três estão unidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Quando eu sozinho, temos que ver se está ou não está. Pois, porque pode ser também a minha magicação, digamos assim. Mas é na comunidade que o Senhor se expressa, então o Sr. Bispo convida-nos, efetivamente, a que saibamos viver a nossa fé na experiência da comunidade, ou seja, na participação da vida da Igreja, porque aí realmente acontece a presença do Senhor. Muito bem, por falar no seu bispo, o seu padre, vem-me aqui também ao pensamento a missa que presidiu na Figueira da Foz, onde, portanto, em memória dos três pescadores que foram resgatados já sem vida, e, portanto, também foi ali um momento de alguma emoção e comoção. São sempre celebrações difíceis. É sempre doloroso, não é? Quando uma pessoa está a realizar, a dar o melhor de si em favor de ganhar o seu dia-a-dia, não é? O seu dia-a-dia e também de ajudar a comunidade, porque a pesca é uma atividade fundamental para nós. Pronto, é sempre algo difícil, estes acidentes, e para mais de modo imprevisível, porque o mar nem estava assim tão agitado. Exatamente. São às vezes pequenas coincidências que acontecem. Depois também o facto de ser tão difícil resgatar os sobreviventes. Portanto, tudo isto acaba por ser um bocadinho difícil. Portanto, apenas manifestar a solidariedade com aqueles que estão nesta dor e pronto, e olhar para a frente e seguir em frente, sabendo que a perca de um marido, de um esposo, de um pai ou de um filho é sempre uma dor muito marcante, e para mais todos na mesma terra, na mesma zona, companheiros de trabalho, que o Senhor os ajude e que também sintam algum conforto e amizade da comunidade e também das instâncias oficiais. Mas pronto, às vezes acontecem estes acidentes. Este foi no mar, outras vezes em outras situações. É verdade. É sempre um momento doloroso. Doloroso. Portanto, que tenham força, não é? Para se reerguer psicologicamente, emocionalmente, é também aquilo que desejamos. Sr. Padre, também nos quer aqui trazer à nossa conversa a palavras proferidas pelo Padre Vasco Pinto de Magalhães. É muito interessante, é um jesuíta muito famoso em Portugal, importante, muito dinâmico. Celebrou os 50 anos de sacerdócio. E então teve aqui uns comentários que pareceram muito interessantes, porque ele diz: a pressa estraga tudo. E às vezes nós vemos com tanta pressa e estamos sempre com o tempo tão urgente, e depois acabamos por perder o sabor mais profundo e mais autêntico da vida. E ele, que é uma pessoa assim, pronto, que reflete, que é muito dinâmico, também tem muita pressa em tudo. A gente às vezes até já o convidámos para vir aqui, mas há muita coisa. Consegue arranjar. Não pode, não é? Ainda há lá uma disponibilidade. Mas ele dizia isso, não é? A pressa estraga tudo. A pressa come coisas, passa por cima, não consegue distinguir o que é o mais importante. Não é? É preciso saber dar tempo ao tempo para resolver também os problemas e situações. E então ele diz que estamos cheios de modelos e vamos atrás disso. Os felizes são estes, e temos muito modelos de felicidade, e queremos isso também para mim. Então ele diz: esta cultura, de alguma maneira, cultiva a competição e não a competência. Então vivemos muitas vezes na competição de uns com os outros, comigo próprio, para triunfar, para conseguir, e depois perdemos a competência, que é também o sabor da vida, a autenticidade da vida. Então fica também este desafio deste padre Vasco Pinto Magalhães, que nos desafia a sabermos ver a vida com sabor, com calma, com qualidade e não tanto à pressa. É verdade, isto é um conselho que cai bem a toda a gente. Vivemos numa sociedade muito acelerada, o seu padre, não é verdade? E às vezes estamos aqui e já queremos estar ali, e de facto temos que às vezes abrandar e mentalizar-nos que temos mesmo que abrandar. Sim, ontem tivemos reunião com os catequistas e na instituição aqui de crianças, e o chamamento era esse. Vivemos tanto à pressa que os pais não têm tempo para os filhos. E não têm mesmo. Ora, isto, este aqui é um grave problema. Portanto, queremos tanto e ter tanto, e queremos mais trabalho e mais bens e mais coisas para dar aos nossos filhos. E há também cada vez mais dificuldade em aceder a esses pais, não é? Daí que os pais tenham que trabalhar mais, não é? Mas depois, e para quem é que os pais trabalham? É para o bem-estar da família pessoal, mas também para deixar para os filhos, para ter algo para os filhos. E às vezes lutamos tanto pelos filhos que depois não lhe damos aquilo que eles precisavam. Que era carinho, que era aspecto ambiente familiar, que era convivência, que é brincar com os filhos, e que os filhos necessitam para se poderem desenvolver com uma afetividade harmoniosa. E às vezes esta falta de tempo, isto está com tanta pressa em tudo, leva-nos a perder elementos essenciais, estruturantes, do futuro sadio das nossas crianças. E então isto é também uma reflexão que é necessário fazer. Sim, cada um também tem que pensar seriamente sobre isso, não é? E tentar perceber onde é que pode arranjar ali um ganho de tempo para poder abrandar e estar, por exemplo, com os filhos. Exatamente. Um exemplo, não é? E deixar alguma coisa. Com os filhos, com os que mais gostam. Pois, não é? Não é para tudo. É verdade. Mas às vezes é bom, e até escutei um testemunho engraçado, quer dizer, que muitas destas instituições obrigam a que nas férias as crianças estejam com os pais. Porque há situações em que nem nas férias, sim, sim, os pais estão com os filhos. E se vão passear, deixam o filho. E não vão com o filho. Isso é grave. Isso já é grave. Mas é o meu entender, não é? Mas cada... é a realidade do mundo. O mundo isso é grave. Tanta coisa. E depois as crianças ficam com deficiência afetiva. Que é a estruturação fundamental do ser humano. Sim, é a idade em que elas mais adquirem essas competências e ficam depois com essas carências. Exatamente, é que a criança necessita de receber amor. E quanto mais amor receber, mais tem capacita para depois, não é? Amar. Pronto, então também este ir à pressa. A pressa estraga tudo. E às vezes até nesta relação com os filhos penso que é muito importante ter menos pressa. É verdade. Que sirva para que quem nos escuta faça também uma reflexão nesse aspecto. Seu padre, falamos também do Dia Mundial da População de 2024. Exatamente. Que se comemorou no dia 11 de julho. E esta é uma reflexão que é necessário fazer. O Papa dizia: o problema do nosso mundo não é o nascimento das crianças, é o egoísmo, o consumismo e o individualismo que tornam as pessoas associadas sozinhas e infelizes. Portanto, isto está a falar sobretudo da cultura ocidental, da cultura mais industrializada, em que a tal pressa, a tal ter tantas coisas, não há tempo para ter crianças, para constituir família e ter filhos. Aumenta muito o número de, concretamente, de mães, ou melhor, de mulheres que não têm filhos. Uhum. E outras que são mães tardiamente também, mães e pais tardiamente. Mas muitas optam por não ter filhos. Ou então por ter um número também mais reduzido, quando antes de se tinha 2 ou 3, agora tem-se 1. Exatamente, não. E Portugal é dos países que tem mais dificuldade nesta renovação geracional. Sim, ontem mesmo saiu uma notícia acerca disso mesmo, da dificuldade. Exatamente. E do reduzido número de nascimento de bebés. E diziam que agora temos muitos imigrantes que compensam. Pois. Mas é o problema nacional, o problema da cultura ocidental, e penso que é muito importante. E esta questão da população, nós ainda não fizemos uma reflexão aprofundada sobre isto, mas temos visto as olas de imigração que têm vindo para a Europa e da África, da Ásia, da América Latina, mas sobretudo destes países mais empobrecidos, que procuram um melhor bem-estar, e que trazem aqui um problema subjacente para a Europa, porque a Europa habitou-se a não ter filhos. A França, por exemplo, já tem maior taxa de filhos, já uma opção mais deliberada, portanto o Estado também deve apoiar as famílias. Sim, os apoios são diferentes, seu padre. Exatamente. É um facto. O Estado isso pesa muito também, não ainda é? Não sentiu a responsabilidade, deixa o encargo para as famílias, mas não sentiu que é a riqueza nacional que está em causa, é um investimento fundamental. Mas a verdade é que a Europa tem poucos filhos, tem uma população que não se renova, e o mundo exterior tem muitos filhos, uma população que se multiplica. Isto quer dizer que qualquer dia teremos aqui uma convulsão social grave por esta diferença populacional, e de onde há muita gente vai à procura de melhor vida e de outros passos. E então penso que aqui, efetivamente, e a Europa agora está a sentir isto muito, aparecem os partidos de extrema-direita, um bocadinho extremistas, que se dão conta desta situação e querem reagir um bocadinho à força, mas eu penso que isto terá que ser um pensamento global e que é muito importante. Só por dizer a questão da população mundial, em 1500 havia 500 mil de habitantes no mundo. Em 1800, 1 milhão. Em 1900, 1,5 milhão. Em 1950, 2,5 milhões. Em 1970, 4 milhões. Em 2000, 6 milhões. Dentro de alguns anos, 6 mil milhões. Portanto, 6 bilhões. Estou a dizer milhões, mas é bilhões. Sim. Não, portanto, é 6 mil milhões de pessoas, enquanto que em 1900 eram 1,5 milhões. Ora, isto é um aumento de população muito grande, que depois desenvolve nos países de terceiro mundo, ou mais subdesenvolvidos, que provoca um desequilíbrio muito grande entre os países ricos e os países pobres, tendo os países ricos pouca população e os países pobres muita população. Ora, isto já aconteceu também na Idade Média, portanto, as invasões de outros países. Portanto, aqui há movimentos populacionais que depois serão impossíveis de controlar. Mas que é um problema real, sobretudo para a nossa cultura. E, portanto, às vezes temos que ver também esta visão global, que é um desafio grande, não é? E é uma questão que penso ser importante fazer. Muito bem. Pensa-se agora, em 2040, haverá mais de 9 mil milhões de habitantes num planeta que estava habituado a ter 1 milhão, 1,5 milhão. Pois. Não é? Portanto, isto é a produção de alimentos, a produção... os recursos já se esgotaram. Os recursos esgotam, exatamente. Portanto, dizem que os recursos naturais, em menos de meio ano, estão esgotados. Tudo depois está a ser bastante artificial, o que é difícil. Exatamente. Seu Padre, também foi divulgado um instrumento, um Aboris do Sínodo de Outubro, isto é? Portanto, a Igreja vai estar em Sínodo, já que a segunda fase do Sínodo, que será o mês de Outubro. É o encontro de todos os bispos com alguns leigos. A Igreja Portuguesa está representada pelo nosso bispo e pelo presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, Dom Virgílio como vice-presidente, são representantes de Portugal. Portanto, esta é uma reunião dos bispos do mundo inteiro com o Papa, que é um caminho que se tem feito bastante prolongado, em que sino quer dizer caminhar juntos, portanto, em que todos juntos, em reunião, em diálogo, em escuta, pretende-se refletir sobre o futuro da Igreja. Este sínodo é anual? Acontece todos os anos? Não, isto aqui acontece de vez em quando, quando o Papa convoca. Portanto, e agora, o tema é como ser Igreja sinodal missionária. Portanto, a Igreja dá-se conta da importância que tem a dimensão missionária, o poder... depois caminhar para a frente, olhar para a frente e viver a missão da Igreja. Uma das questões que está em foco é, por um lado, o exercício da autoridade. A Igreja tem um modelo monárquico que apenas se prolonga na Igreja. Depois, o papel da mulher na Igreja, que é tão importante e que ultimamente tem sido muito, muito refletido, como ação e como decisão. Felizmente nós, aqui nas nossas comunidades, sentimos muita importância da mulher na Igreja. Portanto, no fundo, a Igreja entende o homem e a mulher como iguais. Mas o ministério ordenado é só para os homens. Mas no resto seria tudo igual. Mas a mulher está a ganhar muito peso, porque a Igreja sente a importância do homem e da mulher, e concretamente do papel da mulher, que muitas vezes ficou relegado para o segundo lugar. Portanto, é uma reflexão que penso que será muito importante e que a Igreja tenta refletir que, para além do ministério ordenado, ao homem e mulher leigo, cristão batizado, chamado a ser missionário e responsável. E neste instrumento laboral, portanto, é um instrumento de trabalho, digamos assim, é a base, o documento base que se vai trabalhar, diz, por exemplo, isto. Existem, por exemplo, homens e mulheres que exercem o ministério da coordenação de uma pequena comunidade eclesial, portanto, é uma espécie de paróquia, não é? O ministério da orientação de momentos de oração, em funerais e outras ocasiões, o ministério extraordinário da comunhão e outros serviços que se estão confiados a leigos e que são muito importantes. Aqui fala, por exemplo, nesta questão das exéquias. Qualquer dia também iremos ter aqui exéquias, sim, animadas, orientadas por leigos. E pode ser mulheres também. E, exatamente, homem ou mulher, porque neste caso é igual. Mas este papel é muito importante. Porquê? Porque o leigo, quando está nomeado e quando a Igreja lhe concede essa autoridade ou essa responsabilidade, pois pode orientar a oração. Isso é válido. Nós estamos muito habituados ao padre, tem que ser o padre a fazer tudo. Pois estamos num momento de Igreja, no mundo e também na Europa, em alguma que, transformação também. Exatamente. É? E é que é muito importante que sintamos essa presença da importância do leigo e reconhecer válido o leigo nesse serviço que faz à comunidade quando está responsabilizado pela Igreja, pelo Bispo e pelo Parco, neste caso também, em que delega e agradece a ajuda que estes leigos fazem. O mesmo na catequese. Se não fossem as mulheres, ou os leigos, mas concretamente as mulheres, sobretudo as mulheres, na catequese, o que é que seria da nossa educação cristã? Portanto, a dimensão missionária da Igreja passa por estes elementos. Mas vivemos aqui um período de própria transformação, não é? Da Igreja. Mas depois não é só dar catequese, porque é preciso fazer esse papel. É preciso dar catequese ou qualquer serviço na Igreja, mas ter depois formação para isso. Estar preparado. Não é simplesmente ir fazer uma coisa e eu não me preparei para isso, não estudei, não alimentei a minha fé. Mas essa renovação também está acompanhada por uma maior formação, não é? Há a preocupação das pessoas estarem mais formadas e têm mesmo que o fazer. Exatamente. Não é? Agora. Portanto, e que a mulher, neste caso, falando de mulher, que tenha acesso à formação teológica, à formação espiritual, para estar bem capacitada, com o conhecimento da fé. E o mesmo para os homens, não é? Igual. Para os leigos, não é só por ser mulher, não é? Exatamente, estamos igual, a falar de mulher, mas claro, igual para leigos. Portanto, para que possam estar bem capacitados, para depois poderem anunciar a palavra de Deus e defender e anunciar a fé entre os outros. Depois, a mulher também tem uma particularidade, porque o sentido feminino, do feminino, da maternidade, de ser esposa, também dá uma particularidade à mulher, que se calhar a Igreja não soube acolher o suficiente e que agora está a ser muito valorizado. Então, oxalá, também nas nossas comunidades, a mulher e os leigos, mas concretamente falando da mulher, que sinta a responsabilidade de poder ter voz ativa e de ser responsável e de ser uma voz que é ouvida e que é respeitada pelos outros. Portanto, isto também não é só por facto de ser mulher ou ser catequista que tem isto, tem que desenvolver carismas pessoais. Claro, nem toda a gente está apta para esse tipo de... Desenvolver carismas pessoais, formação adequada para depois ser uma voz com autoridade, que merece ser ouvida, ser escutada e que respeitada e executada também nas propostas que faz. Felizmente também temos, por exemplo, na catequese, os coordenadores da catequese, há uns homens, outros mulheres, mas temos também essa experiência de que há pessoas que são verdadeiros líderes, não é? Também nesta área, exatamente. E são precisos, não é? E é exatamente, portanto, a liderança também é um dom que se cultiva, mas também é um dom natural, que é necessário detectar, e nós, o nosso bispo sempre fala isso, detectar líderes. Porque exatamente. São pessoas que depois podem orientar. E que não é especificamente o sacerdote. E às vezes, infelizmente, o sacerdote pode até nem ter condições de liderança, que às vezes, dadas as que deveria ter, mas dada a escassez de seleção, às vezes acolhe-se o que aparece, digamos assim. E não tanto esta exigência de ser própria do ministério, às vezes escapa. Portanto, o que é que quer dizer? Que oxalá os leigos sintam também com esta... com este oferecimento e disponibilidade interior de servir a comunidade, de servir a Igreja, que no fundo é servir a Cristo, para que o Evangelho seja anunciado e seja conhecido e a fé seja transmitida. Oh, Sr. Padre, e como é que tem acontecido? São os próprios leigos que se aproximam da Igreja e mostram essa vontade, ou a Igreja ainda tem que procurar também na comunidade esses leigos? Pois, eu diria que esta é a segunda versão. É, a Igreja que tem que procurar. Tem que procurar, ainda estamos nessa fase, não é? De ser e é uma fase boa. E é uma fase boa, aliás, sempre foi assim. Também sempre está a mostrar abertura, não é? Mas sempre há de ser assim. Uhum. Quer dizer, no fundo é aquele que quer ser, ter algum ministério, algum serviço, alguma ação na Igreja, terá que ser chamado. Quer dizer, não é porque eu quero, eu vou e já sou. Não, tem que ser chamado. Tem que ser a Igreja chamado. Que chama. É o Deus que chama através do Espírito Santo e através da comunidade. O importante é que as pessoas que têm esses dons, que se disponham a vivê-los. Porque e há sinais que vão demonstrando que depois levam a igreja exatamente. A procurar a pessoa. A pessoa, para, quando eu preciso de convidar alguém para alguma função, a pessoa tem que estar atenta, ativa, ver, consultar, também pedir opinião, claro. Não é? Para que sejam pessoas que são chamadas para exercer esses dons. Porque às vezes aparecem pessoas, ou podem aparecer, como apareceu muito na história da igreja, que se querem autopromover através de uma função eclesial. Claro. E eu quero não ser, é isso que não se é isso pretende. Eu quero ser padre, eu quero ser bispo, porque aí é que eu agora vou ser famoso e importante. Pois se calhar não serve. Não é assim. Não é assim. Sr. Padre, são sempre conversas muito interessantes, estas que vamos tendo aqui antes de nos concentrarmos na liturgia, mas vamos então para essa parte agora, porque o tempo vai escasseando. Falávamos há bocadinho que é a liturgia do 15º domingo do tempo comum, Sr. Padre, a primeira leitura do profeta Amós. O profeta é chamado e enviado por Deus ao seu povo. Exatamente o que estávamos a dizer agora, não é? Deus precisa de pessoas que sejam a sua voz. Exatamente, era exatamente o que estávamos a dizer agora. Mas, quem é que é a sua voz? Tem que ser alguém que é tocado por Deus, que recebe, sente essa missão recebida do Senhor e vem em seu nome. Então o profeta Amós é um profeta muito interessante, porque é bastante preocupado com a questão social, com a realidade das justiças, de injustiças, com a fé do povo. É um profeta que aparece no Antigo Testamento. Portanto, Israel estava dividido em dois reinos, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá no sul, que tinha Jerusalém por capital e por referência, mas os reis do norte acabaram por desenvolver-se de um modo um bocadinho autónomo e às vezes falhavam na sua fé. Então, Deus chamou Amós para ir ao reino do norte, a Betel, que era o santuário, que fazia um bocadinho de concorrência ao santuário de Jerusalém, ao templo, para anunciar as infidelidades do povo e o mau caminho que o povo estava a tomar. Quer dizer, não estavam a ser fiéis à fé, estavam a introduzir elementos de religiões pagãs e, de repente, estava ali a haver assim uma mistura em que depois os que eram importantes e ricos usavam do seu poder para oprimir os mais pobres, os mais fracos, apropriando-se dos seus bens e dominando as pessoas, o que não é aceitável no plano religioso, na fé judaica e nem na fé cristã. E depois havia ali mudanças na forma de viver a fé e a fidelidade ao Deus único que estava posto em causa. Então foi lá dizer que não é assim e anunciar a palavra de Deus. E então o que é que diz o sacerdote e o rei? Diz: tu vai para a tua terra, não venhas para aqui falar-nos, tu vai ganhar o teu pão na tua terra e deixa-nos em paz. E então ele responde, então dizia: não continuas aqui a profetizar, vai para a tua terra. Amós respondeu: eu não era profeta nem filho de profeta. Eu era pastor de gado e cultivava sicômoros, são uma espécie de figos. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: vai profetizar ao meu povo Israel. Portanto, eu não tinha nada a ver com isto, foi o Senhor que me chamou. E esta é a genuína vocação. Eu sou padre, não é porque eu quis ser padre, eu quis ser... Senti também que o Senhor me chamava e me disse: olha, deixa a tua profissão, deixa o teu projeto de vida e acolhe o projeto de vida que eu te vou mostrar, porque é importante, necessito de ti para hoje me comunicar ao mundo. E depois, de algum discernimento, entendi esse chamamento e aceitei-o e mudei de vida e de algum modo contra a minha vontade, porque eu até nem queria. Há sempre uma resistência, não é, seu pai? Exatamente. Digo eu. Pois, porque também nas outras missões que somos chamados, por vezes está sempre ali aquela dualidade. Sim, não é? Exatamente. De pensamentos, é dualidade. Vou ou não vou. Mas depois aparece de repente algo como um chamamento que vem de fora e que me leva para algo que eu não tinha pensado, nem que era o meu... Como diz o profeta, não, foi o Senhor que me enviou. E agora venho aqui dizer-vos palavras que vós não quereis ouvir, que vos são desagradáveis, mas que são muito autênticas e que é Deus que quer que as diga. Portanto, eu venho anunciar-vos a palavra de Deus. E esta é a missão do profeta. Esta é a missão da autoridade da Igreja. Ou daquele que é tocado pelo Espírito Santo. É no mundo que vai pelos caminhos dos valores que não são evangélicos, se quisermos, do pecado ou do egoísmo, do orgulho, da ambição da riqueza, da ambição de poder, a Igreja deve ser a voz profética que mostra o Evangelho e não o Evangelho. E este é o testemunho do profeta Amós. Por isso, oxalá também continuassem a haver pessoas que se deixassem chamar. Porque ele disse: eu não sou, não, eu não quis, foi o Senhor que me chamou. Mas eu, quando subi desse chamamento, eu acolhi esse chamamento e mudei de vida e fui. E fui para o que o Senhor, fazer o que o Senhor me diz. Portanto, hoje às vezes temos dificuldade em haver pessoas que acolham um chamamento e se deixem transformar por esse chamamento. Que se deixem levar por esse desafio que Deus faz. Para que isso aconteça, É necessário também um caminho de fé, é preciso a pessoa ter entusiasmado bastante e ter descoberto que se eu confio em Deus e na sua palavra, Deus me há de recompensar, porque Deus não chama ninguém para o castigar. Deus depois recompensa, e dizia Jesus, darei 100 vezes mais, mas não de uma maneira material, é algo espiritual que a pessoa experimenta no seu coração, e desde aí experimenta esta energia que vem de Deus para ser capaz de pôr-se ao serviço sem outros interesses que não seja servir ou responder extremamente ao Senhor, e muitas vezes passando riscos e perigos e dificuldades, mas pelo Senhor e com o Senhor vai ser capaz de o fazer. Muito portanto, bem. Hoje continua a haver necessidade de pessoas capazes de abrir o coração para experimentar esse chamamento e de ser tão generosas que sejam capazes de se oferecer ao Senhor para isso mesmo. E isto é a missão da Igreja. Isto é a Igreja missionária que falava o Papa, falávamos para o próximo sínodo. Como é que nós poderemos ajudar-nos a acolher este chamamento que é do Senhor, do Deus vivo, que hoje continua a interpelar-nos para sermos seus profetas no mundo que não segue esse designio de Deus. Seu Padre, vamos então avançar para a segunda leitura, carta aos Efésios. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. É disto que estamos a falar. E esta é uma citação justamente desta leitura. São Paulo, na carta aos Efésios, faz como um condensado teológico, uma reflexão. Portanto, mas diz coisas tão bonitas como essas. Quer dizer, mas olha só o que diz. Deus escolheu-nos antes da criação do mundo. Mas há quanto tempo ele foi criado o mundo? São milhões e milhões ou bilhões de anos lá para trás, até o Big Bang. Pois já aí Deus tinha pensado em nós e nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Portanto, o que é que Deus quer? Quer pessoas ou quer o homem, porque isto pensa no homem, e no homem depois ao estilo de Cristo, que é capaz de viver no seu coração os valores de Cristo. Ser santo é ser igual a Cristo. No fundo é descobrir que Deus é o Pai, é o Senhor, que a palavra de Deus é aquela que nos orienta para, na caridade, ou seja, no encher o nosso coração de verdadeiro amor e viver a vida nova que o Senhor nos oferece, na sua presença. Portanto, no fundo é sermos capazes de viver a alegria de ser filhos de Deus com o coração cheio do amor que vem de Deus, para depois desse modo amarmos os irmãos. Este é o grande desafio. Muito bem. Pronto. E seguimos então, seu padre, para o Evangelho, segundo São Marcos. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. É o mesmo. Está tudo ligado. Mesmo, não é? Portanto, quem é que chama? É o Senhor que chama. E chama para quê? Para estar com ele, aprender dele e depois enviar. 2 a 2. E é até interessante, porque quando envia 2 a 2, quer dizer que o testemunho não é de um só. Testemunho válido são de 2. E assim também dão força um ao outro, não é verdade? Exatamente. Quando alguém estiver mais desanimado, o outro está lá para o reconfortar. Exatamente. E também, se vão 2 a 2, terão que ir na experiência da caridade fraterna, de querer-se bem ao outro. Porque a pessoa sozinha faz o que quer e diz o que quer. E, aliás, é um problema da Igreja e dos padres da Igreja. É que são enviados sozinhos. Pois. Indo sozinho, a pessoa está sozinha, depende de si mesma, falta de estamparo da comunidade, às vezes o discernimento já não é tão autêntico, o apoio na fidelidade do Evangelho já não é tão autêntico, portanto... Também nesta missão de padre, de sacerdote, era interessante que fossem 2 a 2, não é? 2 a 2, e a experiência depois diz que se calhar até 3, porque Deus é comunidade, em Deus são 3 pessoas, portanto, no fundo, a vivência em comunidade é sempre bom 3, porque há sempre um circular de opinião, sim, de relação, e não há empatia direta ou desempatia direta. Portanto, a experiência religiosa e a experiência de comunidade, 3 é sempre... Sempre bom. É bom 3. Porquê? Porque quando são 2, podem se incompatibilizar, pode um ter ascensão sobre o outro, tem uma pessoa... E o terceiro mais... quase que faz ali uma mediação. É, e uma vez é com outra, vez é com outra, aquilo fica um equilíbrio de onde o amor se realiza de modo muito mais familiar, muito mais autêntico, que também é o modelo da família, por isso a família é o casal e depois os filhos, que é este 3. Mais, não é? Que é o que faz depois, que multiplica, digamos assim, o equilíbrio entre as pessoas e na relação. Deixe-me dizer, seu padre, que agora tem a sua vida um bocadinho mais dificultada, não é? Pois é, é verdade. É uma realidade. É uma realidade e também experimenta, a gente depois de repente... É difícil, seu padre. É. Para além de ter que multiplicar quase o seu tempo para poder chegar a tudo aquilo que tem que fazer, é depois também há tomadas de decisão, coisas importantes que é preciso pensar, que com dois era mais fácil. Depois o que é que nós, o que é que o padre terá que fazer? Terá que ouvir muito mais a comunidade, estar muito mais próximo, ser capaz de escutar mais, escutar é muito importante, e deixar-se ajudar, não é? Mas, efetivamente, a experiência pessoal não é só a ação, também é a afetividade, também é a experiência de encontro consigo mesmo, de estar consigo mesmo, e esta dimensão de família, de comunidade, nem isso é muito importante. E para mais, eu tive, porque o seminário tem uma formação um bocadinho mais individualista, a minha formação foi numa comunidade missionária, portanto sempre a comunidade foi fundamental. E por isso é também, assim que gosta de estar, não é? Sim, então, desenvolvi também um bocadinho este sentido, ainda que a comunidade, já diz os antigos, é a minha máxima penitência, porque o outro está-me sempre a contradizer. Portanto, também não é uma coisa assim fácil. Pois. Por um lado, é bom. Mas sempre é fácil viver em comunidade, não é? Mas por outro lado, também é o que me contradiz, portanto, minha máxima abundância. Mas, ao mesmo tempo, é o caminho de onde nós nos podemos humanamente sentir melhor e desenvolver mais também os nossos talentos, os nossos dons, e poder partilhar, saber ouvir, saber escutar, saber ceder. Porque às vezes a gente tem um pensamento, o outro pensa outro, tem que ceder, pronto. Isso faz-nos bem, também nos amadurece na capacidade de amar e faz-nos mais humanos como os outros. Porque na família, se o casal não sabe ceder um ao outro, não vai para lado nenhum. E depois tem que ser sempre mesmo a ceder. Isso é tirania, portanto, isso aí já é um amor viciado. Não tem nada a ver com a verdadeira essência do casamento, não é? E da família, exatamente. Portanto, o viver em comunidade também é isso. Uma vez ser de um, outra vez ser do outro. E temos que aprender neste diálogo que concretiza a experiência de amor fraterno. E por isso eu penso que também é muito, muito importante. Pronto, então estamos todos chamados a este ser, a deixar-me chamar e ser enviado. E depois o texto também diz, com o poder, portanto, dava o poder de expulsar o mal, de curar. Portanto, este ser enviado por Cristo é para anunciar a palavra de Deus, que cura, que liberta, que transforma interiormente, que abre um novo caminho. Mas tudo isto, como dizia o seu bispo na primeira homilia, na homilia que referimos no início, isto é viver a igreja. É a igreja, em comunidade. Sem a comunidade eu não sou capaz, eu caio no subjetivismo. Portanto, a comunidade cristã é o espaço de onde se desenvolve efetivamente uma verdadeira experiência de vida, e oxalá todos tivéssemos um espaço de doação à comunidade. Muitas vezes dizíamos, eu assisto à missa. Isto não serve. Isto tem que viver a missa, não é? Há que participar. E depois há que colaborar, ser membros ativos. Porque aí é que a pessoa verdadeiramente se sente bem. É quando eu dou algo de mim mesmo. Quando eu dou algo de mim, estou a amar, estou a colaborar, estou a fazer meu aquilo que também é do outro. E neste caso da igreja, ou da paróquia, ou do grupo onde estou inserido. E isso é que dá força. Se eu vou lá só picar o ponto e vou-me embora, aquilo não me provoca grande laço afetivo, nem grande laço de compromisso. Vou quando quero, quando preciso, mas definitivamente o sujeito sou eu, o interessado sou eu, o critério sou eu. Quando eu colaboro, passo a pôr como critério o outro, o interesse comum, o que é melhor para todos. Isso é que é o importante. Muito bem. Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa de hoje. Temos uma proposta para quem nos acompanha. Exatamente. Olha, estamos com as guerras que não acabam. Estamos com um conflito cada vez a escalada. Isto cada vez está pior. E então eu queria trazer aqui uma música, que neste caso é de Israel, que depois do que aconteceu com Hamas, em que morreram 1.200 pessoas, foram feitos uma quantidade de reféns, de gente inocente, tinha a sua vida normal, e que depois este povo sentiu a necessidade, a dor da violência que foi feita, e pede que regressem a casa. Mas este canto, que é de Israel, com músicos de Israel, eu diria que já estamos a ouvir, que é de todos, toda a gente pode ter esse sentimento. Deixem-nos viver em casa, vamos pôr a paz entre todos. Os palestinianos, os russos, os ucranianos, todos necessitavam de viver em paz. Então este grito, que é neste caso para o Israel, mas eu creio que podia ser todos, que pede que deixem-nos na nossa de casa, deixem-nos viver em casa, porque queremos a paz. Isto é impressionante, porque eu estou a assistir ao mesmo tempo ao link do YouTube que enviou-se, e esta música junta 1.000 músicos. 1.000 músicos? Portanto, é entoado por 1.000 músicos. Exatamente. Não é? É só espetacular. Quem possa pode também ser este vídeo no YouTube. Vamos ouvir, Sr. Padre. só esplêndida, Sr. Padre, esta proposta que nos trouxe. Dizia-me há bocadinho que também esta interpretação foi num local específico. Histórico, sim, que é o Anfiteatro Romano em Sereia, portanto um espaço muito bonito. E é, eu diria isso, é o grito de um povo contra o mal da guerra. Ainda que depois este povo também esteja a fazer uma guerra e uma vingança extremada. Mas pronto, eu mais que nessa vingança fica-me esse desejo da liberdade, de ser família, de estar em casa, em paz, que é um anelo de todos os povos. Então, por isso eu quase diria que esta música podia ser universal nesse sentido. Muito bem, Sr. Padre. Só tenho a agradecer por ter trazido este tema, esta grande interpretação. Sr. Padre, nós ficamos por aqui, regressamos para a semana. Conto consigo. Muito bem, muito obrigado. Um gosto também estar aqui com a Liliana e com todos os nossos ouvintes. Uma boa semana para todos. Uma boa semana, boas celebrações. Terminamos o nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.